A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Esdras, capítulo 8 e verso 22. Bom dia, meus amados irmãos. É um privilégio estarmos aqui na Rádio Difusão nessa quinta-feira para mais um programa aonde nós queremos com muito carinho desde já convidar a todas as pessoas, os irmãos, hoje à tarde em nosso templo, no Salão Térreo, o departamento da melhor idade, ali acompanhado pelo trabalho da irmã Tiana, do irmão Valdite, está aguardando você. Você que fez parte, você que faz parte, você que canta no coral Lírio dos Vales, você venha, até porque vocês estão iniciando as atividades do ano de 2013. E Deus, por certo, vai estar mais uma vez abençoando de forma poderosa. Quero também, desde agora, convidá-los para amanhã à noite, o culto da vitória, e já convidando para o final de semana. Domingo passado, nós tivemos uma grande bênção. Nossa igreja, ela recebeu um grande número de pessoas, estava praticamente lotado o templo de pessoas. E você, amigo, você, irmão, venha para nossas reuniões. Eu quero convidar já os pastores de todo o campo de trabalho para a grande reunião geral de obreiros, a primeira do ano de 2013. Segunda-feira, dia 28, nós vamos ter a oportunidade de receber aqui em nosso templo o pastor Irno, ele que vem de Aratiba, o cantor Adriano vai estar ministrando também um louvor. E nós queremos convidar a todos os obreiros da casa do Senhor, aqueles que fazem parte dos departamentos, ou que fazem parte do quadro ministerial, bairro a bairro, pastor com os seus encarregados, com os seus liderados, vamos estar reunidos, cada um com o seu textuário trazido junto, e nós vamos fazer a apresentação de todas as congregações, do interior e da cidade. Você venha, venha para a casa de Deus, segunda-feira, você diácono, presbítero, auxiliar, evangelista, diaconisa, pastores, você que tem um trabalho de escola dominical, que faz parte do trabalho, você venha. E nós vamos estar juntos para essa grande reunião. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. As aulas estavam por começar, assim como daqui a alguns dias, também as crianças, os adolescentes vão voltar às suas atividades, e a netinha de uma avó dedicada lhe perguntou: vovó, quando você era pequena, a senhora também foi à escola? Aí aquela senhora de idade, cheio de carinho pela netinha, disse: sim, meu amor, eu vou contar como aprendi a escrever. Em meu caderno, a professora escreveu um modelo de letras que eu devia copiar. Quão bonitas era a letra daquela professora. E eu queria fazer igualzinho o que ela tinha escrito, só que com a minha caneta. Me esforcei, mas eu confesso para ti que foi um desastre. Minhas letras saíam torcidas, com manchas. Por quê, vovó? Certamente deveria ser a caneta. E eu pensei. Então, me ocorreu furtar a caneta da professora. Porém, quando a professora percebeu o que eu estava tentando fazer, ela, com voz severa, ela gritou da sua mesa: quem pegou a minha caneta? E eu, quando vi a voz da professora, um grande silêncio se fez na sala e eu comecei a chorar. A professora brigou comigo na frente de toda a turma e disse: por que você pegou a minha caneta? Aí, na minha infantilidade, na minha meninice, eu contei-lhe tudo certinho. Eu pensei que era a minha caneta que escrevia torto. Então a professora passou a mão no meu rosto, deu um sorriso para mim, me consolou e acrescentou: pegue a sua caneta, eu vou segurar a sua mão. E foi conduzindo a minha mão e, para minha surpresa, minha netinha, as letras ficaram boas. A culpa não era da caneta, mas da mão de quem as guiava. Eu quero dizer, amados ouvintes, com isso, que todas as vezes que muitas pessoas pretendem fazer o bem, apesar de seus esforços, só teriam sucesso, só têm sucesso, à medida que, com um instrumento sem vontade própria, permitam que a mão poderosa de Deus guie a sua vida e haja de forma sábia. Porque o Senhor, ele tem um objetivo preciso para a sua glória e para a sua felicidade. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Então, aprenda com a vovó, aprenda com a curiosidade da netinha nesta manhã, você que está me ouvindo, que você muitas vezes, tentando fazer o certo, não sai tão bem. Mas se você tiver um bom professor, e nesse momento em que ministro aqui, o professor que eu proponho para ti chama-se Espírito Santo, chama-se Jesus Cristo, e talvez não vá escrever um livro, você não vai escrever um livro, mas ele pode escrever a página da tua vida junto com você. Entregue para ele as tuas atividades e o Senhor escreverá direito na tua vida. Você pode até o dia de hoje ter tentado escrever a tua história do teu jeito. Não deu certo. Teu casamento machucou-se. Teve problema no trabalho. Teu gênio é violento. Você tem dificuldade no relacionamento familiar com os teus filhos. Pare de lutar sozinho. Entregue o comando para o grande Senhor. As mãos do grande Deus, ele vai dirigir os teus passos. Com gemidos que palavras não podem explicar, ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouviu o gemido do meu coração. Eu quero nesse momento orar com você. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença eu chego nesta hora. Quantas famílias, Senhor, estão preparando suas crianças para o colégio. Quantas crianças vão ficar realmente, Senhor, assim como essa menina, como essa avó, decepcionada com os primeiros dias, porque não consegue controlar a sua mão. Vão ficar nervosos, estressados. Mas eu oro desde já para aqueles que estão iniciando, para aqueles que vão iniciar. E Deus, e no mundo espiritual, que é o meu foco, que os irmãos, as irmãs, o povo que me ouve, eles possam entender que, se nós tivermos um professor que realmente possa trabalhar conosco, ensinar, nos instruir, chamado Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai, nós saberemos, Senhor, como conduzir-nos com segurança. Olha para os enfermos, eu entrego diante de ti o meu pedido por eles, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.